festas de verão, nossa tradição, vamos festejar. Ao chegar a Portugal, sinto uma alegria no meu peito. Vou agradecer a Deus e a Nossa Senhora tudo o que tem feito. Vamos à Dona Maria, onde eu lembro um dia de namorar. Quero ver minha família e os meus amigos, eu vou abraçar. Quando chegar o mês de agosto, vai em passar férias a Portugal. No nosso cantinho, no Algarve ao Minho, não há igual. Quando chegar o mês de agosto, vai com a alegria de regressar. As nossas festas de verão, nossa tradição, vamos festejar. Ao chegar a Portugal, sinto uma alegria no meu peito. Vou agradecer a Deus e a Nossa Senhora tudo o que tem feito. Vamos à Dona Maria, onde eu lembro um dia de namorar. Quero ver minha família e os meus amigos, eu vou abraçar. Quando chegar o mês de agosto, vai em passar férias a Portugal. No nosso cantinho, no Algarve ao Minho, não há igual. Quando chegar o mês de agosto, vai com a alegria de regressar. As nossas festas de verão, nossa tradição, vamos festejar. Quando chegar o mês de agosto, vem passar férias a Portugal. No nosso cantinho, do Algarve ao Minho, não há igual. Quando chegar o mês de agosto, vem com a alegria de regressar. As nossas festas de verão, nossa tradição, vamos festejar. Até que eu não mordo, só ferro. Então, Narcisito, quando chegar o mês de agosto, já está quase a chegar. E seguimos agora com Jorge Pacheco. Chega-te que eu não mordo. Eu não mordo ninguém, ninguém, ninguém. Então, o telefone já começou a tocar logo de manhã. Já são 9 horas e 55 minutos aqui na Rádio Arconcial. Dizem por aí, é só inveja. Já é tempo de acordar. Alguns já estão acordados há tempos, não é? Eu até sou um bom rapaz, tu sabes, podes perguntar. Então, como eu tinha dito há um bocado, se quiser mandar uma música a um amigo, a um familiar ou outra pessoa, é só dizer um bom dia. Faz sempre prazer. Não hesita, 02-38-43-48-00 ou na minha página Facebook, Rádio Arconcial Portugal em Festa. Só quero de mansinho, anda a dançar comigo, deixa-se o pescoço e dá-te o meu carinho. Chega-te que eu não morro, só quero de mansinho, anda a dançar comigo, deixa-se o pescoço sempre com gabar, mas se ouvires falar do meu nome por aí, loira ou morena é igual, não lhes é tudo normal, tem inveja de ti. Sabes que santo eu não sou, elas me chamam, eu vou, tiro-lhes as medidas. Mas quando é para dançar, sabes que és tu o meu par, não quero outras raparigas. Chega-te que eu não morro, Só ferro de mansinho. Anda a dançar comigo, beija esse pescoço e dou-te o meu carinho. Chega-te que eu não morro. Só ferro de mansinho. Anda a dançar comigo, beija esse pescoço sempre com carinho. Anda a dançar comigo, beija esse pescoço sempre com carinho. Seguimos com o jovem artista Miquel Vigança, Dança 2. Ele sempre diz que me ama, não me traz café na cama, me sinto no abandono. É que é amar e não te quer acordar e estragar o teu sono. E quando vais viajar eu fico sempre a pensar e nem chocolate traz. Olha, o chocolate engorda, vais ficar como uma abóbora, posso não te querer mais. Já cansei de namorar, agora vamos casar e ter um filho depois. Pois eu estou a gostar, quero logo te abraçar e vir. Já cansei de namorar, agora vamos casar e ter um filho depois. Pois eu estou a gostar, quero logo te abraçar em vez do eu dou. Sempre diz que me ama, não me traz café na cama, me sinto no abandono. Isso é que é amar, e não te quer acordar e estragar o teu sono. E quando vais viajar eu fico sempre a pensar e nem chocolate traz. Olha, o chocolate engorda, vais ficar como uma abóbora, posso não te querer mais. Já cansei de namorar, agora vamos casar e ter. Quero logo te abraçar em vez do eu doutor. Já cansei de namorar, agora vamos cansar e ter um filho depois. Pois eu estou a gostar, quero logo te abraçar em vez do eu doutor. Não tenho juízo, não tenho juízo. E ela descansa no sofá refrescoada. Ela não faz nada, ela não faz nada. Faço

tanta vontade de te amar. Os teus olhos querem os meus olhos, o teu calor quer o meu calor. Tudo que tu tens para mim será, tudo será teu amor. Quero tanto minha linda mornita, quando os meus olhos se cruzam com teu olhar. E os meus olhos são aqueles que eu mais quero, parecem mesmo dois olhos a me esperar. Quero tanto minha linda mornita, quando os meus olhos se cruzam com teu olhar. Teus meus olhos são aqueles que eu mais quero, parecem mesmo dois olhos a me esperar. Olhos se cruzam com teu olhar. Teus meios olhos são aqueles que eu mais quero, parecem mesmo dois olhos a me esperar. Quero tanto minha linda mordida, quando os meus olhos se cruzam com teu olhar. Teus meios olhos são aqueles que eu mais quero, parecem mesmo dois olhos a me esperar. Está louco por ti, meu bem. Quero, só eu te espero. Olá amigos, eu sou o Johnny Abreu, estou convosco na Rádio Arco-Íris. E vamos lá um tempo atrás, com José Ferreira, Amor de Verão. E os dois de mão dada. Até podia ser agora, que já estamos no verão, não é? A brilhar nos teus lábios tão belos, tão cheios de cor. E na praia ficamos sozinhos a olhar o mar. Amor de verão, o inverno vai vir. E quando vier, tu irás partir.

De Micaela, seguimos com as latinas. O meu olhar quando te vi fica brilhante e é naquele instante me apetece te abraçar. Todo o meu corpo não para de vibrar e do peito quer saltar meu coração apaixonado. Basta te ver e não consigo ver mais nada. Fico de boca aberta com olhos apaixonada. Ai, o amor tem esta Harmony, la FM en couleur. En couleur. E voltamos, voltamos com Micaela, com as marchas populares. Malhão triste, coitado, por causa de ti, malhão.

10 horas e 54 minutos aqui na Rádio Arconciel e vamos lá um bocado de cana verde, vira da cana verde, meca da gaita. Outra dedicatória é da parte da Manuela para a sua amiga Rosi, para as suas amigas, para o seu xeri e sem esquecer o animador. Obrigada a ti, Manuela. Tony Careira, tu e eu. Se queres partir, eu vou deixar. Nem vou dormir, pois vais logo voltar. Vens a chorar e eu a sorrir, e entre beijos perguntas se eu sofri, e eu vou responder que não, que sim, e acabamos desenhando no sutil. Sem um, pra sempre.